2-2 autorizado com Cristina 180, decola da 10, curva à esquerda agora na Lepa, após o Pelório direto com Cristina. 5031 no transponder, controle 208, passaria do 2228, assente da Bravo. Fugiu o procedimento correto, chame o cantor, fechou o detenamento. Maravilha, obrigado, 2-2. Salvador, boa noite, passeio 2222, transfere. Passeio 2222, boa noite, é cruzado por Ato Duna, deixa para 3000 país, caixa chama 020. 3000, Duna, 1020, 2222. Espera a torre 118, decimal 95, altímetro 1020, baixo pronto no ponto, considere. No ponto de espera, reparte pronto. Parte índia, ajustado 1020, faz espera para reportar pronto, voo 974. Juliette, tá 3170, visual com gol. Estou utilizando o 70, táxi até outra vez da Porta Medo, inicialmente observando a nave da Gol, táxi no ponto de espera. Está visual com gol, então está autorizado após o gol, táxi até através da posição 06. O 3520 iniciou agora o push na 1-1. O 3-1 sincero afirma, após o gol até através da posição 62. O TAN 3520 iniciou o pushback na 1-1. Quem está no 3520? O 3170 afirma, após o gol até através da 62. 3170. O 3520 novamente realiza o pushback até a Taxiway Lima, para permitir a passagem da companhia da ponte 10. Positivo, vamos falar para a Serra Lima, permitir a passagem da aeronave 3520. Os 228, passarido está na posição 1-2 para o puxo acionamento. 228, aguarde. Ciência, escuta, aguardando a autorização, 2228. Ponte 10, Juliette, até a ponte 10. Ponte 10, 3, 1, 0, uma boa noite. 1-7-4-1, se aproximando do ponte 0, 9741, autorizando a linha aérea decolar, pistão 0, vento 160, grau 089. A 741, decolado 32, chave controle Salvador, 120 decimal 8. 08, boa semana, querido. Salvador Buenas, 9741 no Gol, no perfil da PUCA, passa 1500 pés. Gol 9741, contato radar, se botar o nível do Gol 370, sai da PUCA. PUCA 370, autorizado, 9741 no Gol. Nossa, estou aqui, vou falar um alto, incomodando aqui a nossa visão. Gente, vamos entrar em contato. É. O pessoal de paz está passeando, né? Seu Santa 320, estamos com POB de 163, alternando São Gonçalo da Morante, com autonomia de 2 horas e 20. Autorizado, guia parte principal, Índia, reporte pronto no ponto de espera, altimetro 1020. Fácil, Índia, reportará no ponto de espera 1020, 3520. Informou o Airbus da TAM 320, taxi na retaguarda para o ponto de espera. Após o tráfego em equipe, o Chivex foi pronto para o táxi. Mas já está autorizado chamar a próxima parceria do 2222. Gol 9741, autorizado por ato número 4008. 520, está próximo ao ponto de espera, pronto. 3520, autorizado a linha R decolar, pistona 0, vento 1180 graus, 079. Autorizado a linha R decolar da 10, TAM 3520. Está autorizado o sinal elétrico, seja parte estabilizado. 10 para 2000, reportagem estabilizado no X-Way 2222. Está autorizado Duna. Aqui é o bando Duna, 2222. Está só desviando um cúmulo aqui, já estamos atuando Duna. frente, o passarão 2222. Voo 9741, chame centro Recife, 125 decimal 45, ao TR 126 decimal 85. Com Recife, centro 1245, 325, para trabalho para ser uma série. Boa noite. Decolado 320, chave controle Salvador, 120, decimal 8, meu voo. 208, muito obrigado, 3520. 2328, pronto, táxi, sobe 64, Salvador, 440. 39 via Pátio Índia, reporte pronto no ponto de espera, cilindro 020. Pátio Índia, reportará pronto no ponto de espera, parceria 2228. Saída pública. 370 na PUC, altura 3520. TV2228, ponto de espera no zero, pronto. TV2228, autorizada a linha de decolar, pista no zero, vento 180 graus, 079. A linha decola, 2228. interceptando o localizador, visual na pista, 2222. Passarelo 2222, completo sinal Chino Torre, 118 do sinal 95. 5. 0 do sinal 8. 208, 2228. Aproximador, boa noite, passarelo 2222. Passarelo 2222, boa noite, foi autorizado, pistona 0, vento 190 graus, 079. Mas a posto, pista 102222. Efetiva para o nível de voo 180, sem restrição, após 2000 pés, autorizado direto elefa. Frente após 2000, direto elefa, 2228, confirmando curva pela direita ou pela esquerda? Pela direita. Ah, pela direita. Que a torre tinha apagado pela esquerda, tá ok, conforme carta pela direita. Após 2000, direto elefa, 2228. Afirmo. Sinal 3520, Semicentro centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 2545-2685, Sinal 3520, boa noite. Boa noite. 2222, Sol Alfa 47, Ilhéria Gerência, taxi via Alfa Kilo, parte 3, posição meia do Lima. Alfa Kilo, parte 3, meia do Lima, passaria do 2222. Passaredo 2228, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Recife 1260, 288, 2228. Paulo Salvador, Copia Golf, é de 25. Prossiga. Tem a posição do pátio 1? Sing 9 do pátio 1. Autorizado, parte parqueado. Não entendi, senhora. Liberado? Achei o reporte para ingresso no pátio principal. Obrigado. Paulo, Salvador, Golfo, respectivo, sem autorização, inserção no pátio principal. Autorizado, reporte na ponte 9. Azul 908, boa noite, acione a identificação, desse mantenha 4.000 pés, ajuste 1.020, tração andar para sinal visual da pista 17, mantenha para 055, limite radial de Salvador 340. Toma 020 altitude. Fazer 908, aceita vetor 45 para a final da 197, prefere manter completando o ILS e girar a base pela direita com a torre. Aceita vetores, azul 6908. A gente mantém a proa, azul 6908. Mantém a proa, 6908. No 908, curva direita na proa 060 e permanece o limite. Direita 060 e permanece o limite, 908. Olha, azul 6908, pequeno desvio à esquerda para evitar uma formação e já retorna para o 060. Gente, azul 6908, desça para 3.000 pés, ajuste no momento 1019. 3.000, 1019, azul 6908. 9908 tem condições de curvar à direita na Bros 070? Mais 10 milhas, Azul 9908. Deixa, aposto quando tiver condições de curvar à direita. Formará a 9908. Já na Pro 0708, Azul 6908. Gente, curva direita para o 075, Azul 6908, desça para 2 mil pés, ajuste no 019. 075, 2 mil pés, 1 no 0, 1 no 9, 06908. Azul 6908, curva direita para o 085. Direita 085, 6908. Zero 08, curva direita para o 095. Direita 095, Azul 6908. Zero 08, curva direita, proa 1 1 0, aguarde o último vetor. 1 1 0 e aguarda, Azul 6908. Você tem referência de visuais com solo, Azul 6908? Na afirmativa, Azul 6908. Descer para 1500, azul 6908. Azul 6908, repete para cancelamento. Não para cancelamento, azul 6908. Gente, plano instrumento cancelado 0425, desça para 1500 pés. Tem condições de curvar a direita agora na proa 150? Afirmativa, 0908. Você já tem condições de completar a final visual da 17? Afirmativo, visual azul 6908. Gente, 6908, chame pelo Salvador, frequência 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, 95, azul 6908.